Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Feito no 8. Mais um espaço aqui na Rádio Interweb que começou na passada semana e que já vai na sua 6ª edição. Ora, hoje não vou falar muito, deixe-me só dizer que acabamos de ficar com Dulce Pontes e esta fantástica melodia Canção do Mar, grande música. Ora, dizia então que hoje não vou falar muito, só queria mesmo dar assim os parabéns, já o fiz de manhã, falo-ei agora à noite, dar os parabéns a um nome do teatro português que tem dado muitas cartas e que sem dúvida tem merecido todo o sucesso que lhe tem sido atribuído e que tem conseguido. Estou a falar de Mariana Monteiro, uma jovem atriz e também modelo, que hoje comemora 22 aninhos de vida. Pois é, para a Mariana Monteiro, a Rádio Interweb dá-lhes parabéns, ainda que de forma simbólica, como é claro, mas dá-lhes parabéns por mais um ano de vida e esperando que este ano seja mais um ano repleto de sucesso. Mariana Monteiro, para quem não conhece, é uma atriz portuguesa que já fez papéis. Bem, o que mais se calhar fez notabilizar-se foi o da Duquesa Maria de la Luce, na telenovela Deixa que te leve, e também agora nesta mais recente, O Espírito Inomável, em que faz de Joana Figueira. Ela então hoje está de parabéns. E esperemos que a estes sucessos se juntem outros tantos sucessos. De resto, hoje não há assim muito para dizer. É um daqueles dias em que nem é carne nem é peixe. É quarta-feira. É um dia em que há muito que estamos para trabalhar, não é? Há muito que estamos no trabalho. E também ainda falta muito para terminar a semana. Não há concertos, porque hoje é quarta-feira. Aquilo que lhe posso dizer é que há desporto antena. Para ficarmos a par do que vai acontecendo no desporto nacional e internacional, há sempre coisas a acontecer, não é? Há sempre coisas a acontecer. Não só, até porque o desporto não é só futebol, não é? Portanto, vai ter muita coisa para acontecer. Entretanto, aliás, há sempre muita coisa a acontecer. Entretanto, antes de ir embora, quero só relembrar-lhe que estamos abertos a novos locutores. Se por acaso o ouvinte estiver interessado, pode, desde sua casa, não é? Desde sua casa, por que não fazer um programinha de rádio? Uma coisa, se quiser, simbólica, se não tiver muito tempo, mas se tiver gosto e alguma arte e engenho para o efeito, então junte-se a nós. Sabe qual é que é o e-mail para o qual deve escrever? É este: geral.radioantenaweb@gmail.com. Nós estamos à procura de locutores e gostávamos de o ter aqui. Ora bem, vamos finalizar com Rui Veloso, a música Jura, é ela que vai fechar o tema de hoje, música que, claro, está também cantada ao vivo. Vamos então ficar com estes dois temas, aliás, com este tema, e quando eu vou voltar daqui mais ou menos um quarto de hora, sensivelmente, para mais uma edição de Musicália, e vou falar-lhe de Carlos Mendes. É verdade, esse grande senhor da música, e não só, sabia que ele também é arquiteto? Pois é. Esta é apenas uma das curiosidades que tenho para lhe contar depois no Musicália. Fique bem, um forte abraço e quanto ao Feito no 8, até amanhã. Vais ter uma aventura dessas que acontecem numa altura e depois se desvanecem sem lembrança boa ou má, e por isso mesmo se esquecem. Jura que se tiver vais contar uma mentira com cuidado e com ternura. Vais fazer uma pintura